Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, a 1820 kHz. Você sabia que os jogos de tabuleiro têm um papel importante no desenvolvimento cognitivo das crianças? Essas ferramentas são capazes de engajar os pequenos e fazê-los desenvolver o raciocínio de forma descontraída e divertida. Além disso, os jogos proporcionam diversas emoções, da preparação até o final da partida, que termina com a derrota para uns e a vitória para outros. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre jogos de tabuleiro e desenvolvimento cognitivo. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada hoje com Isabel Baê, também estudante de jornalismo da UFPE. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre jogos de tabuleiro e desenvolvimento cognitivo, vamos conversar com o professor de Psicologia Social Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciano Bedim da Costa. Olá, Luciano, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema. Bom dia, Will, Isabel, a todos os ouvintes. É uma satisfação estar com vocês, conversar sobre esse tema que tanto me fascina, que eu espero que possa oferecer aí um calor dessa minha fascinação para vocês. Muito obrigada, Luciano, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar te perguntando como é que os jogos de tabuleiro ajudam no desenvolvimento cognitivo das crianças. Bem, a gente, eu na universidade, né, tenho trabalhado há muitos anos com jogos, né, e jogos corporais, jogos com cartas e jogos de tabuleiro, assim. Cada modalidade de jogo tem a sua especificidade, né? O jogo de tabuleiro, ele, conforme eu disse, ele tem a sua especificidade e ele tem, ele pode contribuir em muitos aspectos, assim, né? Você já falou na apresentação, Isabel, assim, acho que nessa dimensão cognitiva, a gente também tem que falar da dimensão emocional, né? Tem que falar da dimensão relacional que o jogo de tabuleiro proporciona, essa relação com o outro, o envolvimento das emoções e, não em primeiro plano, mas todos juntos, assim, o desenvolvimento cognitivo. Assim. Quando a gente fala de cognitivo, a gente está falando de aprendizagem, né? Assim, uma pergunta que eu faço sempre, assim, para os estudantes e para quem me escuta, assim, quer dizer, que aprendizagens a gente acha que os jogos podem, de tabuleiro podem mobilizar, né? Assim, é uma resposta difícil, porque cada sujeito responde de uma maneira, e dependendo, Isabel, assim, da fase do desenvolvimento, né? Se é uma criança pequena, se é um adolescente, um adulto, você vai ter modalidades de desenvolvimento cognitivo diferentes. Assim. Então, tentando responder mais brevemente, eu diria que precisamos daí colocar em perspectiva cada uma das etapas, assim, que a gente pode conversar ao longo do programa também. Assim. Mas, com certeza, assim, o jogo de tabuleiro mobiliza muitas aprendizagens. Assim, e a dimensão do cognitivo está o tempo todo agindo assim, junto. Luciano, quais seriam essas etapas e quais aprendizados podemos tirar em cada uma delas? Uhum, boa pergunta, sim. Vamos começar, assim, vai depender muito de como é que você olha para o desenvolvimento do sujeito, né, assim, eu venho da psicologia, assim, e na psicologia a gente estuda muito desenvolvimento humano. Vamos lá, assim, a primeira etapa, assim, que a gente pode considerar, eu vou chamar, assim, uma etapa que vai do zero aos dois anos, né? É uma etapa que o Piaget, que foi um pensador aí super importante para a educação, o Piaget chamava essa etapa de sensório-motor. Sensório-motor em que sentido? Assim, todas as aprendizagens que os sujeitos fazem nessa etapa, elas envolvem a sensação, o espaço sensorial e a motricidade. Né? Ou seja, o movimento, o tocar as coisas, se movimentar, engatinhar, e caminhar, né, conforme o desenvolvimento da criança, assim. Então, nessa primeira etapa, assim, os jogos de tabuleiro, obviamente, são mais simples, né? A gente pode, por exemplo, considerar com 1 ano, 1 ano e meio, até 2, assim, alguns jogos, por exemplo, alguns quebra-cabeças mais simples, né? Que fazem, onde as conexões são mais simplificadas, o número de peças é menor. Quebra-cabeças também, às vezes, que tem texturas em que a criança pode experimentar essas sensações, né? Alguns são feitos, né, de madeira, mas outros são de papel, EVA, tecido. Então, esses jogos de tabuleiros mais simples, eles são super importantes. Por quê? Porque a criança ali, ela vai começar a experimentar algumas habilidades e competências cognitivas, assim, né? Por exemplo, nessa etapa a gente aprende que as coisas têm textura, volume, peso, altura, e alguns jogos de tabuleiro, eles favorecem essas aprendizagens. Nessa etapa, assim, Will, a gente, assim, costuma, quando oferece os jogos para as crianças pequenas, trabalhar com esses jogos em que os tabuleiros são feitos riscados no chão, né? A gente tem, por exemplo, com 2 anos, a gente já consegue, a criança já tem uma motricidade, ela consegue, por exemplo, iniciar um jogo de amarelinha. Quem nunca jogou o jogo de amarelinha, né? Esse é um jogo de tabuleiro, né? Assim, ou, por exemplo, alguns outros jogos em que você possa pegar um giz e desafiar a criança a percorrer determinados circuitos. Isso a gente considera como jogos de tabuleiro. O que que está envolvido aí é a motricidade, né? O equilíbrio. Isso são habilidades super importantes nessa primeira etapa, que vai do 0 aos 2 anos, assim, né? A segunda etapa, que a gente vai chamar, assim, eu não quero também nomear, assim, mas que vai dos 2 até mais ou menos os 6 anos, que é essa etapa do desenvolvimento que a gente vai dizer, assim, que tem a conquista da letra. Né? Essa é a etapa muito bonita, assim, porque a criança, ela vai se desenvolvendo a ponto de, com 6 anos, algumas crianças menos, outras mais, ela adquire então a letra, né? Entra na alfabetização. E ao adquirir a letra, a relação com os jogos de tabuleiro muda, assim, né? Muda muito. Então, assim, por exemplo, a criança com 6 anos é uma criança que já, algumas crianças já conseguem ler. Então, você tem alguns jogos que envolvem, isso tem bastante também, jogos pedagógicos, a gente chama, assim, que envolvem palavras, letras, alguns cálculos simples, matemáticos. Esses jogos são bem apropriados, assim, para essa etapa, porque a criança, ao lado do lúdico, ela também tem a sensação de que ela está ali mobilizando coisas que ela está aprendendo na família ou na escola, né? Então, assim, essa segunda etapa, ela é importante nesse sentido, né, da conquista da letra, né? Dos 7, mais ou menos, aos 11 anos, a criança vai, então, se familiarizando com essa letra, com as palavras. Ela se alfabetiza, né? Assim. E aí os jogos se tornam mais complexos. E eu costumo dizer, assim, nessa etapa é muito bonito, porque as crianças começam também a querer entender o jogo pelo próprio manual. Né? Então, assim, ela vai ler as regras, eles vão ter que compartilhar entre eles essas regras. Então, a criança que já sabe ler, de certa forma, ela comanda ali o jogo, mas também ela precisa tolerar a frustração daqueles colegas ou amigos que também não sabem ler. Então, essa etapa é uma etapa em que os jogos, eles vão estabelecer uma relação mais forte com as letras. Nessa etapa, os jogos que a gente vai chamar de segunda geração, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas são jogos que envolvem o tabuleiro e as cartas juntos. Então, um jogo com cartas e tabuleiros, eles são muito bem-vindos, assim, nessa etapa. Os dados, o jogo com tabuleiro com dados, que já pode aparecer na etapa anterior, nessa ele vem com mais força, assim, porque a criança também adquire a sensação mais concreta dos números. Né, assim, porque o número é uma entidade abstrata E aí o jogo também é super importante nesse sentido, porque assim como esses cálculos que a gente costuma fazer com objetos, o tabuleiro também permite com que a criança cognitivamente possa aprender na dimensão do concreto a relação com os números. Então ela sabe que se caiu um, ela vai andar menos do que se caiu três. E isso ela vai adquirindo também cognitivamente essa noção da numeração, né? Assim. E por último, assim, que eu vou colocar, depois a gente pode desenvolver, mas assim, a etapa seria dos 11, dos 12 em diante, assim, que é quando a criança já tem, assim, a gente vai chamar assim, um operatório formal, ela consegue, né, abstrair com uma qualidade maior. Então, os jogos nessa etapa, eles costumam ser jogos mais coletivos, a criança já tem uma, criança não, né, a gente já pode dizer que é um púrbere ou um pré-adolescente, já tem uma tolerância à frustração, espera-se, tá, espera-se que tenha. Então, são jogos mais complexos, onde envolvem, às vezes, duplas, trios, e onde o jovem ele vai se relacionar com o outro, e para ele ganhar ou perder, ele precisa estabelecer essa relação com esses outros. Né? Assim, depois, assim, com os 13, 14 anos, começam a entrar os jogos, que agora tem entrado muito nos últimos anos, que são os RPGs, né? Alguns RPGs têm tabuleiro. Então, é esse momento onde o jovem ele produz uma narrativa, o jogo possibilita uma narrativa de complexidade maior, onde nessa narrativa ele vai se posicionando enquanto personagem, avatar, vai se relacionando de um modo concreto, porque tem um tabuleiro e ao mesmo tempo abstrato. Então, cognitivamente é muito importante a gente poder oferecer esses tipos de jogos para os jovens, assim. Então, eu diria, grosso modo, que seriam essas quatro etapas, assim, que a gente poderia dizer, assim, do desenvolvimento cognitivo, assim. Então, Luciano, a gente sabe que dos últimos anos para cá, os jogos eletrônicos têm tomado, assim, um grande espaço no entretenimento das crianças, e elas passam a deixar um pouco esses jogos mais tradicionais, como quebra-cabeça, sabe, jogo de xadrez, jogo de dama, de lado. Mas seria correto afirmar que esses jogos eletrônicos atuam de forma negativa quando a gente compara esses jogos de tabuleiro? De forma alguma, sim. Eu, pelo menos a minha perspectiva, tá, Isabel? Eu acho que, até no texto que eu escrevi, assim, eu acho que a gente tende a demonizar, assim, as tecnologias, né, as telas. O que a gente tem que sempre colocar em questão é o excesso. Então, quando os jogos passam a ser só os jogos virtuais, no celular, no computador, aí a gente tem que olhar com mais calma. Mas nos cabe muito, quanto adultos, assim, se as crianças e os jovens não vão procurar um jogo de tabuleiro, porque os jogos de celular são muito mais interessantes, estão na mão, cabe a nós resgatar esses jogos, né? Assim, então, tentar mostrar para essas crianças, para esses jovens, que esses jogos são bacanas, que a gente tem a sensação, assim, inclusive neuroquímica, assim, igual a um jogo de tabuleiro. A gente se envolve, se emociona, né, sente raiva, sente alegria, da mesma forma que a gente tem com os jogos virtuais, assim. Então, assim, eu acho que não, eu acho que a gente tem que poder oferecer e saber dosar, assim. Então, uma dica, assim, para um adulto, para um pai, para uma mãe, ou mesmo para um educador, uma educadora, é você, de tempos em tempos, ir oferecendo esses jogos. No começo, pode ser que a criança e o adolescente digam, ai, que saco, muito ruim, não tenho paciência. Mas quando ele aprende a jogar, ele ganha, ele perde, a minha experiência diz que ele se envolve. Claro que ele vai continuar jogando o jogo dele. Eu até brinquei no texto que eu escrevi, assim, que eu digo, é possível que o adolescente, o jovem, esteja jogando e olhando o Instagram e o WhatsApp, jogando o jogo de tabuleiro. Mas eu acho que a gente tem que sair dessa lógica de que os jogos virtuais são inimigos. Eu acho que a gente tem que dosar, assim, sabe? Conseguir dosar. Para isso é importante que a gente, jogue, né? A gente quanto adulto. Porque se a gente não joga, não tem o jogo, fica muito difícil. Então, assim, vai numa loja de brinquedos, dá uma olhadinha nos jogos de tabuleiro, que se encaixe com o perfil da criança que mora contigo, adquire o jogo, entende esse jogo e oferece esse jogo para a criança. Eu acho que essa é a melhor estratégia, assim, na minha opinião, tá? É bem difícil realmente fazer um jovem sair do celular para fazer qualquer coisa, mas em relação aos jogos de tabuleiro, o nosso jogo favorito tem relação com a nossa personalidade? Ai, boa pergunta, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se a gente for fazer uma conversa aqui, até também provoco a audiência aí, se quiser fazer algum comentário, assim, qual seu jogo favorito. Eu acho que tem sim. Por exemplo, pessoas que são mais competitivas tendem a escolher jogos que são mais competitivos. Pessoas que têm frustração, por exemplo, a derrota, perder, tendem a escolher jogos mais colaborativos. Pessoas que, por exemplo, são mais individualistas, tendem a escolher jogos em que ela jogue com um contra o outro, né? Assim, onde ela, quanto sujeito, e se ela for um bom jogador, assim, ela consegue reforçar essa imagem que ela tem de si mesma, assim. Eu acho que tem, sim. Se vocês pensarem nos jogos que vocês gostam mais, com certeza vai ter relação com a personalidade. Mas também, de outro modo, tem a ver com o contexto em que cada pessoa nasceu, assim, a época. Então, por exemplo, eu tenho 46 anos. Vocês são super jovens. Então, os jogos que vocês jogaram provavelmente não foram os mesmos que eu joguei. Então, eu me identifico com alguns jogos, porque esses jogos eram jogos que eu jogava na minha infância e adolescência. Tem jogos que saíram, inclusive, de cartaz, eu brinco, assim, que não são mais produzidos, e jogos que às vezes caem num limbo, às vezes voltam, e jogos que são atemporais, assim. Por exemplo, o xadrez, a dama, né? São jogos atemporais, assim, eles sempre vão existir. Agora precisa que nós joguemos, assim. Que nós possamos jogá-los para que eles possam ser interessantes para quem vai embarcar no nosso convite, né? Assim. Mas tem a ver, sim, Will, tem a ver com a personalidade, sim. Tu cansaste de algum jogo, no teu caso, assim? Assim, o meu favorito, eu sempre gostei de jogar jogo da vida. E você, Isabel, e você, Luciano, qual é o de vocês? Eu adorava Isabel? jogar Ludo. Uno? Ludo. Ludo. Quando eu era menorzinha, meus pais me deram um tabuleiro. E assim, todo final de semana a gente sentava para jogar, porque eu não sabia e aí eles me ensinaram e eu gostava muito. No meu caso, foi a minha mãe que me ensinou a jogar jogo da vida também. Você vê que tem uma transmissão aí, né? Isso é um outro aspecto também, assim. A gente costuma. Eu vou responder a tua pergunta primeiro, assim. Eu acho dos jogos que eu joguei, assim, o que mais me tocou e que eu joguei mais, assim, foi o Uno. O Uno, que é um jogo, mas ele é de cartas. Agora, o jogo de tabuleiro, para mim, foi o War. Não sei se vocês conhecem. O jogo War, que ainda é produzido, que é um jogo que tem a ver com. Depois a gente pode falar sobre isso. Né? Determinados jogos têm a ver com o contexto social, da onde eles foram criados, assim. Mas comigo é o War, assim. E para mim tem essa transmissão, sabe, Will e Isabel, assim. O War eu jogava com a família e com os amigos, assim. Então, tem um caráter afetivo também nesse jogo, porque quando a gente joga, a gente traz aquelas lembranças nossas, né? De família, de amigos. Por isso que o jogo ele é tão interessante, assim, porque a gente está jogando, mas a gente joga com a nossa memória junto. E os lugares que a gente assume também, quanto jogador, tem a ver com os lugares de infância nossos, assim. Se vocês forem perceber, tem muito a ver, assim. Então, o Will, jogador do jogo da vida, deve ter muito do Will, jovem ou criança, jogando o jogo da vida. Mesmo que ele esteja agora adulto, jogando entre adultos, assim. E a Isabel com o Ludo é a mesma coisa, assim. Então, acho que é isso, assim, da minha resposta sobre qual o jogo favorito. Com certeza tem muito a ver com a minha infância. É, mas você falou que cada jogo tem um contexto determinado com onde ele foi criado. Pegando esses assim que a gente citou, eu falei Jogo da Vida, Isabel falou Ludo e você falou War. Quais são esses contextos assim tão diferentes que carregam esses jogos? O Ludo, ele é, digamos assim, a gente vai ter jogos que são mais básicos, no sentido de que, não que eles são menos interessantes, mas eles dão suportes a outros jogos. Não sei se dá para entender assim. Então, muitos jogos, eles são, quer dizer, todo jogo ele é uma releitura de jogos que vieram antes. Todo jogo, tá? Não tem jogo que, assim, que seja desenvolvido, que seja do nada. Sempre ele vai trazer elementos de jogos opa, desculpa, de jogos anteriores. O Ludo, então, ele faz parte dessa, é uma outra geração de jogos, assim. E aí o Jogo da Vida e o War estão dentro do mesmo contexto. A gente poderia falar até assim, eles estão muito próximos. Em que sentido? Vamos pensar. Acho que os nossos ouvintes todos conhecem esses dois jogos, né? Jogo da Vida e War. O que que tá posto no Jogo da Vida? Vamos pensar junto, assim. Tá posto uma trilha, que é, digamos, uma metáfora para pensar a vida nossa, assim, então, desde que nasce, né, as escolhas profissionais, o que você vai adquirindo. E esse jogo tem uma coisa de uma você conquistar algo, né, no jogo da vida. Você chega no final, eu não me lembro muito bem, Will, mas no final tem uma coisa que você pode virar milionário, não tem uma história assim. Isso, cada um que tem uma certa quantidade de dinheiro, um vai se tornar milionário, um vai se tornar quase rico, um se torna rico e um se torna pobre, continua com a vida comum. Então tem uma metáfora aí para a vida como competição, no sentido assim, de você ter que enfrentar os desafios. O jogo da vida, ele está muito próximo do War, em que sentido? Assim, o War é um jogo de batalha, de conquista também, né? O War é um jogo imperialista. Assim, a gente tem um afeto pelo War, porque, como eu disse, faz parte da minha história. Mas a gente pode fazer uma leitura super crítica do War. Pensando que ele é um jogo, primeiro, que ele incentiva a guerra, né? É uma guerra, né? E outra coisa, ele é imperialista, assim. É, vai seguir a lógica, obviamente, desse imperialismo americano. Isso. A gente está na rádio Paulo Freire, né? Assim, a gente pode, por um viés mais marxista, assim, fazer uma crítica. Então, como o jogo da vida, né? E o jogo da vida se incrementou agora. Ele tem, assim, patrocinado, inclusive. As últimas edições são patrocinadas por bancos. Isso, Então, agora assim. tem até cartão de crédito, né? Mas nem dinheiro de papel. Isso, e os bancos patrocinam. Então, tem o nome dos bancos, algumas grandes corporações fazem parte do jogo. Então, assim, está dentro também desse contexto imperialista, assim. Claro que jogar é uma delícia. Você não fica ali pensando criticamente: meu Deus, estou jogando, estou dando vazão a uma lógica imperialista ou um capitalismo assim devorador. Mas são dois jogos que estão no mesmo contexto, sabe? Não estão tão longe, embora a jogabilidade deles seja diferente. O Jogo da Vida parece mais ingênuo e menos complexo, mas ele envolve uma série de questões éticas e políticas assim, que se a gente for olhar com calma assim, a gente vai ver que tem muita coisa ali assim, né? Mas eu sou a favor, tá? Assim, de a gente jogar esses jogos, se divertir, assim, não tem uma crítica, às vezes não restringe, não joga. Agora, sempre é bom, se vai jogar, por exemplo, o jogo da vida em que tem o Banco Itaú ali, tá patrocinando, tu poder conversar com o jovem, com a criança sobre aquilo, sabe? Isso é importante, assim, a criticidade que a gente pode construir junto com as crianças e com os jovens sobre os jogos que a gente está jogando, né? Você tinha falado anteriormente que um jogo de tabuleiro pode despertar várias emoções, certo? Mas eles também nos ensinam a lidar com essas emoções, assim, como é que jogar um jogo de tabuleiro pode nos ensinar a lidar com as nossas emoções de competitividade, de frustração, de derrota, de lidar com as vitórias também? Olha, a gente tem jogos que ultimamente, alguns jogos que trabalham efetivamente as emoções, assim, né? E isso com a pandemia até veio mais, assim, essa questão da ansiedade, da depressão. Mas aí são jogos muito específicos, assim, e que são produzidos e comercializados, assim. O que que eu posso dizer para te responder, assim, Isabel? Eu acho que os jogos, eles mobilizam as emoções. Esse ponto, tá? Então, ah, é ruim você perder. Você está jogando. Vamos pegar um jogo bem simples, tá? Jogo da velha. Aí você perde uma vez, você perde duas. Para uma criança, depois que você sabe o esquema ali, é difícil você perder, né, no jogo da velha. Mas considerem que vocês são uma criança, que toda jogada é uma jogada nova. Então, assim, você perdeu uma vez, aí você perde duas, perde três, você começa a ficar irritado, né, assim. O jogo em si não tem um modo de usar para evitar a irritação, a frustração, a tristeza. Aí precisa de uma outra pecinha, tá, Isabel? Que se chama o jogador, os jogadores. Então, assim, tem uma peça do jogo que a gente não pode esquecer, que são os jogadores, que é uma peça fundamental. Então, assim, quem é que está jogando com esse sujeito? Se são adultos jogando com crianças ou com jovens, a gente também tem esse lugar de poder sustentar ou conversar, ou mesmo tensionar, às vezes, algumas emoções. Então, assim, dependendo do jogo, é importante até que a criança perca. E que ela perca uma vez, duas, assim. Que ela ganhe outra vez também, para que também ela não sinta que ela é incapaz naquele jogo. Então, assim, acho que os jogos, eles não têm neles, assim, em si, assim, um modo de lidar com as emoções, porque cada sujeito reage diferente. Mas essa pecinha chamada jogador e jogadora é fundamental, assim, com quem essas crianças, ou com quem a gente está jogando. Se é um grupo acolhedor, é um grupo que vai entender, vai dizer, tá, tudo bem, perdeu agora, dá uma risada, tira uma onda, mas depois parte para o próximo jogo, para a próxima rodada. E isso é muito evidente, tá? Acontece com crianças, com adultos. A gente, de vez em quando, no grupo de pesquisa, costuma jogar assim, e somos todos adultos, acadêmicos, e a frustração é igual, sabe? Assim, putz, perdi, olha só, ratiei, eu deveria ter feito isso, aquilo. Então a gente confia muito no coletivo que está jogando, seja uma pessoa um contra o outro, ou se é um coletivo. E se a gente é adulto, educador e tem noção disso, a gente pode ficar manejando essas emoções que vão surgir quando o sujeito gosta do jogo, né? Se o sujeito não gosta do jogo, não vai surgir emoção nenhuma. Mas a gente espera que o sujeito goste do jogo, e ao gostar do jogo, as emoções vão vir à tona, né? Hoje o Saúde é o Tema fala sobre jogos de tabuleiro e desenvolvimento cognitivo. Recebemos o professor de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciano Bedim da Costa. Eu perguntei aqui ao pessoal da produção e eles falaram que Mayrla, ela disse que o jogo favorito dela é Banco Imobiliário. Ana Sabino disse que também jogava muito Banco Imobiliário e também gosta de xadrez. E Catarina disse que não gosta de jogo nenhum e perguntou por que acontece de não gostar de jogos. Tá, eu vou a dois elementos. Primeiro, o Banco Imobiliário é esse agora, né, que super se modernizou, que tem o cartão, tem. E o Banco Imobiliário também está dentro dessa mesma lógica do jogo da vida, nessa geração, e do War, tá? Assim, eles têm claro que o Banco Imobiliário, ele é um jogo que mobiliza. Eu, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas para mim o Banco Imobiliário, ele tem um elemento que difere do jogo da vida, que é o tempo. Você pode jogar dependendo por muito tempo. Então, assim, é muito comum que algumas pessoas não gostem do Banco Imobiliário, porque você pode ficar, às vezes, horas jogando e o jogo não acabar, né? Então, assim, quem tem uma intolerância, assim, com jogos mais demorados, tende a não gostar do Banco Imobiliário, tá? Mas eu acho um jogo, assim, que nos fascina, né? Assim, outro, agora, o elemento, pode a pessoa não gostar de jogo? Claro que pode. Eu acho só que, para essas pessoas que dizem, ah, não gosto de jogo nenhum, eu acho que as pessoas podem se desafiar, assim. Então, tentar com os amigos encontrar algum jogo que faça sentido e poder jogar. E aí, quando é adulto, criar o um ambiente adequado para o jogo, assim. Então, se você vai jogar com amigos, você, assim, sugestões, tá? Para quem não gosta de jogar, ah, então vamos fazer um jogo de tabuleiro, vamos jogar o jogo que for, né? Então, quem sabe, façam na casa de alguém, com comes e bebes, né? Aquilo pode ser divertido, e aquilo pode ser que faça um sentido para a pessoa, pode ser que não, não tem nenhum problema psicológico em quem não gosta de jogar, tá? Porque o espírito de jogo nos constitui, tá? Mas não necessariamente o jogo de tabuleiro. Então, assim, nós somos seres lúdicos. Isso vários autores já diziam, né? Nós somos seres lúdicos por natureza. O homem e alguns animais são lúdicos por natureza. Agora, que ludicidade a gente exerce vai depender muito dos nossos gostos, das oportunidades que nos foram oferecidas, né? Então, se você não jogou muito jogos de tabuleiro, porque teu contexto não jogava, é possível que você não goste do jogo, né? Então, não se preocupe, tá? Não tem nenhum problema aí de não gostar ou não ser um jogador de tabuleiro. Olha aí, Catarina, vamos jogar amanhã. E Igor falou também que ele gosta de RPGs. Isabel? É, Luciano, você tinha dito antes que existem alguns jogos específicos para tratar transtornos, tratar não, né? Assim, ajudar no tratamento de transtornos como ansiedade e depressão. E você pode falar um pouco sobre isso? É bem delicada essa questão, assim, porque. Assim, a gente tem jogos, tá? Tem jogos comercializados em que vão trabalhar os afetos, né? Assim, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, assim. Mas são empresas que, né, produzem, e você, né, paga por aquele jogo. Eu gosto de não entrar muito nesse circuito, assim, né? O que que eu digo, assim? Eu acho que a gente tem, quando vai ter um caso, por exemplo, seja com a gente ou com um conhecido, um amigo, irmão, filho. A gente tem que abrir mão de vários recursos, assim, fazer uso de vários recursos para lidar com questões que estão pipocando agora, né? Eu falei ansiedade e depressão porque são, digamos, as epidemias de saúde mental atualmente, né? Assim, agora, para alguns sujeitos, se a gente, né, começa a entrar nesse mundo do sujeito, fazer um quebra-cabeça, por exemplo, pode ser uma coisa muito legal. Então, por exemplo, sujeitos que estão mais deprimidos e que precisam de um estímulo, às vezes, montar um quebra-cabeça complexo com pessoas pode ser algo muito legal. Porque você trabalha com tempo, né? Você não exige demais do sujeito no sentido de despertar emoções, conflituosas, assim. É um trabalho que você faz colaborativo, né, que eu digo. Quando você monta um quebra-cabeça com alguém, é um trabalho colaborativo, vocês concordam? Você pega uma peça, ó, eu achei essa aqui, você vai montando. Isso pode ser muito bom. Há transtornos, por exemplo, depressivos, onde o sujeito se acha apartado do mundo, não passa a não investir mais nas relações com os outros, né? Assim, transtornos, por exemplo, de ansiedade. Alguns jogos podem ser bem interessantes. Por exemplo, está provado que o xadrez é um jogo que é ótimo, porque ele vai lidar com o pensamento. O xadrez é um jogo cerebral, né? Você tem que antecipar, você sempre está jogando antecipando. O problema para o sujeito ansioso, muitos espectadores devem estar se identificando aqui, tá? O problema do sujeito ansioso é que ele antecipa tudo. Então, assim. E por antecipar tudo, ele fica ansioso com tudo, né? Assim, então, a gente tem transtornos, por exemplo, que a gente vai chamar de ansiedade generalizada, que é muito comum hoje. O sujeito começa a ficar ansioso para praticamente tudo que é coisa. E às vezes até, assim, impossibilita o manejo social desse sujeito. Então, jogos que trabalhem com antecipação podem ser bem importantes. Por exemplo, o xadrez, porque não é uma antecipação de algo ruim que vai acontecer. Mas é a antecipação de um movimento que eu vou fazer e que vai acontecer. Pode ser que o outro, sei lá, o Will está jogando com a Isabel, eu antecipo uma coisa e a Isabel faz um xeque-mate. Mas daí isso é da ordem do jogo. Mas assim, ele vai ter que pensar de uma forma antecipada e o pensamento antecipado está ligado à ludicidade e não necessariamente a uma situação desastrosa, que é o que normalmente acontece com com os transtornos de ansiedade, né? Assim, o sujeito antecipa e pinta faz um cenário desastroso, né? Por antecipar as coisas, assim. Mas aí tem vários outros jogos, tá? Assim, que a gente pode... Mas vai muito do perfil de cada um, assim. Para algumas pessoas, o jogo é mais o jogo colaborativo. Para outros, não. Aquele jogo vai despertar muita ansiedade. Então, para pessoas que são mais reservadas, jogos que tem que se expor, talvez não seja legal. Por exemplo, o Imagem e Ação. Né? Talvez não seja um jogo legal para quem tem uma questão com a expressão, né? Assim. Mas pode ser para outros legal, assim, que vai fazer o sujeito se colocar no mundo e se expressar de uma maneira diferente, né? Assim. Inclusive, Luciano, no artigo que você produziu sobre tirar os jogos de tabuleiro do baú, você cita que Paulo Freire dizia que uma aula começa bem antes dela iniciar e já estamos em situação de aula quando estamos pensando e preparando essa mesma aula. E você afirma que assim acontece com determinados jogos, às vezes começamos a jogá-los mesmo antes de abrir a caixa. Você pode explicar melhor isso pra gente? Ah, eu adoro essa ideia, assim. Primeiro eu pego Paulo Freire, que é o meu amado, e o Paulo Freire dizia isso, né, que um professor, uma professora, quando prepara uma aula, essa aula já, quando ele tá pensando a aula, essa aula já iniciou, né, então ela começa bem antes da aula começar, e ela termina bem depois, porque o que a gente transmite numa aula, o que a gente vive numa aula, seja como professor, como aluno, e pode fazer sentido horas depois, dias depois, ou até anos depois. Ou seja, você vê uma coisa numa aula e aquilo pode não fazer sentido naquele momento e, de repente, saindo da aula, aquilo faz sentido ou dias depois ou anos depois. Então, Paulo Freire diz isso, né? Uma aula começa bem antes da aula começar e termina bem depois. Eu pego, assim, então, na minha pesquisa, essa ideia do Paulo Freire e eu vou chamar de uma situação de jogo ou estado de jogo. Eu gosto dessa ideia do estado de jogo, ou seja, para que o jogo aconteça, a gente precisa entrar, os jogadores precisam entrar num certo estado de jogo. Ou seja, quando a gente vai se reunir para jogar algum jogo, sei lá, vamos pensar situações que são bem comuns, assim. A gente vai encontrar os amigos e decidimos que nessa sexta-feira a gente vai jogar alguns jogos. E tem vários coletivos que fazem isso, levam jogos para casa dos amigos. Então, o fato de você escolher que jogo você vai levar, pensar no grupo, você já está entrando num estado de jogo. As pessoas vão indo para esse lugar, você nota que até corporalmente, quando você começa a jogar, teu corpo vai se transformando, e é muito legal de olhar isso, assim. No começo você fica, se você não entra direto no estado de jogo, você fica meio assim, daqui a pouco você olha que está todo mundo. A gente, por exemplo, quando vai jogar em sala de aula, que eu tenho disciplinas que eu trabalho com jogo, né? E a gente joga muito nas disciplinas. É muito comum, assim, os estudantes começarem, assim, com o ombro caído. E à medida que o jogo vai jogando, as pessoas vão, né, se curvando, vão... A pupila vai dilatando, vão ficando mais coradas. E isso eu te chamo de situação, estado de jogo, assim. Que é, assim, alguma coisa que é visível, assim, é visível. A gente pode, quanto adultos, assim, se está trabalhando como educador, eu acredito que tem alguns ouvintes que são educadores da rádio, né? Assim, a gente pode também, de certa forma, influenciar na criação desse estado de jogo. Então, criar aquela expectativa, assim, né? Como é que é esse jogo? Vocês conhecem esse jogo? Não, não conheço. Vamos ver como é que é esse jogo? Olha que legal, sabe? Você vai criando. E essa cena, esse cenário é super importante para que os sujeitos entrem no jogo e joguem, né? Assim. Estou falando de crianças, né? Assim, mas essa ideia do Paulo Freire me encanta muito, assim. Acho que é isso mesmo, assim. Situação de jogo, estado de jogo. E é corporal, tá? Assim, a gente é visível, assim. Quando as pessoas não entram no estado de jogo, é visível. Assim. A pessoa tá aqui, assim, ah, tá. Mas quando a pessoa tá em estado de jogo, você pode observar. E quando estiver jogando Jogo da Vida, ou Ludo, ou... Banco Imobiliário, RPG, você vai ver quando as pessoas estão no estado de jogo ou não estão. Alguns podem estar e outros não, né? Isso fica muito evidente. Então, Luciano, é importante que essa prática de jogar jogos de tabuleiro, ela perpasse a infância, a adolescência, continue na vida adulta e, se possível, chegar na vida idosa? Ah, jogar é uma delícia, né? Agora eu vou falar assim, como um defensor dos jogos. Jogar é uma delícia, assim. Então, Eu sei que é difícil. Assim, na infância a gente joga mais, na adolescente a gente vai jogando bastante, quando a gente se torna adulto, jovem, a gente vai jogando menos, adulto a gente vai jogando menos ainda, e idoso a gente joga menos. O jogo de tabuleiro, eu tô falando. Agora, é comum os jogos migrarem, né? Assim, então, por exemplo, é muito comum adultos jogarem jogo de cartas, né? E que bom, assim, né? Jogar baralho, né? Baralho, jogos que envolvem cartas, assim. E isso eu acho maravilhoso, assim. Então, eu super incentivo, assim. A gente sabe que, por exemplo, para idosos, os jogos são super importantes, assim, porque eles trabalham na sociabilidade. Idosos que estão com algum comprometimento já de memória, o jogo vai trabalhar isso. Trabalha com a linguagem, o jogo, né? Que você tem que, né, se comunicar. Alguns jogos exigem que você fale. Mas, assim, a minha experiência diz que os jogos de tabuleiro eles vão perdendo espaço à medida que a gente vai crescendo, tá? Mas outros jogos podem ganhar lugar, assim. Então, eu coloco o jogo de carta como um jogo, né? Mas a gente tem jogos que são jogos, assim, corporais, né? Jogar bola, coisa boa, né? E tudo isso está dentro do que eu chamo do espírito lúdico que nos constitui. Alguns autores vão chamar assim o homo ludens, o homem ludus, né? Lúdico. Então a gente tem esse instinto de ludicidade. Precisa que a gente exerça isso, né? É a mesma coisa com, assim, agora eu vou fazer uma associação bem maluca aqui. É a mesma coisa com os cachorros e gatos. Vocês acham que cachorro e gato não têm espírito lúdico? Eles têm. Então, assim, às vezes eu tenho um cachorro aqui, que é o Toby. Toby tem uns 6 anos e ele chegou muito tardiamente à minha casa. Chegou agora, uns 6 anos. Muito um cachorro de apartamento, um cachorro que, né, gosta de ficar, inclusive tá na minha frente aqui, deitado. Agora, se você pega uma bolinha e joga, ele fica louco. Ele sai para brincar e aquela coisa de joga, entrega. Então, assim, precisa, eu uso essa metáfora do cachorro para nós também, sujeitos, assim. Precisa que a gente desperte, né? Se desperte para o jogo e desperte o outro para esse jogo, assim. Então, o título do artigo, né? Bora lá resgatar os jogos de tabuleiro, né? Bora lá, vamos pegar os jogos, vamos jogar, assim. E isso vale daí para todas as idades, assim. Ai, pode ser que tua avó não queira jogar, não tenha muito saco ou paciência. Mas se você, né, for jogar nesse estado de jogo, olha, eu aposto que ela pode vir a gostar disso, sabe? E você ter um bom companheiro, uma companheira para jogar e tomando um chá, um café, que é tão bom ter um idoso, né, uma idosa por perto, assim. Sabedoria que eles têm, né? Então eu acho que é para todas as idades, assim. Luciana, a gente já está chegando no final do programa, mas antes dá tempo para mais uma perguntinha rapidinha, que desde a criança pequena até o idoso jogando dominó na praça, por exemplo, ninguém gosta de perder. Mas como é que lidar com os jogos, com a vitória ou com a derrota, pode nos ajudar a lidar com as frustrações da vida? Ah, é muito boa essa lembrança do dominó na praça. É muito boa. A gente tem aqui em Porto Alegre também. Eu moro em Porto Alegre, tá, gente? E tem uma praça aqui que é a Praça da Alfândega. Os idosos ficam jogando com tampinhas, né? Ou não dominó, não. Ficam jogando dama. Dama. Com tampinhas de garrafa, né? Assim, então, é maravilhoso. O idoso jogando dominó. Então, é uma imagem muito, que me é muito cara, assim. Acho muito bonita, né? Assim. O jogo, ele é assim. A gente não pode dizer que o jogo ele está descolado da vida. O jogo é vida, tá? Você está jogando. Tem alguns autores que vão dizer, assim, na psicologia, que o espaço do jogo é um espaço vital. Quando você está jogando e entrou no estado de jogo, você não está pensando assim, eu estou jogando. Você está jogando. Aquilo ali faz parte da vida. Por fazer parte da vida, então, assim, perder no jogo é, de certa forma, simular perdas que você inevitavelmente tem ou terá na vida. Então, eu acho que é super importante perder no jogo, tá? Assim, se você é competitivo, é super importante viver essa perda. Até assim, eu costumo dizer assim que até as perdas são mais importantes do que as vitórias. Mas é importante que a gente ganhe de vez em quando, tá? Assim também. E por isso que é bom encontrar qual o jogo que também eu me adapto melhor. Então, assim, eu vou jogar o jogo que eu não sou tão habilidoso, mas também, em outro momento, eu vou jogar o jogo que eu gosto. Então, assim como perder, vencer também é super importante, sabe? Então, os jogos, eles são simulações, mas são simulações na vida, né? Ele não está descolado da vida. A frustração que você tem de perder um jogo, às vezes, pode ser igual à que você tem de perder algo na vida, assim, né, John? Uma oportunidade que você perdeu. E o jogo, de certa forma, ele simula isso, né? Então, né, a gente tá caminhando para o final do programa, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o professor de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciano Bedim da Costa, fazer uma fala final para a gente. Primeiro, quero agradecer à Rádio Paulo Freire, em especial aos meus companheiros de conversa aqui, a Isabel e o Will. Quero agradecer a todos os espectadores, todas as espectadoras, assim, a audiência, né? E dizer, assim, que é uma alegria poder falar de jogo, tá? De tabuleiro. No momento onde, e vocês abordaram isso, conversamos isso durante essa conversa, no momento onde os jogos estão perdendo espaço para essa tela virtual, assim. Então, fica o meu convite, tá? Assim, para que vocês joguem. O que que vocês vão jogar? Se vocês não têm jogos, peçam emprestados. Se não tem emprestado, dê uma passadinha em algum lugar que tenha e procure aquele jogo. Às vezes é um jogo que você jogou na infância, que está lá ainda sendo reeditado, e é muito legal, assim. Então, quero agradecer, me coloco sempre à disposição, tá? Para o que vocês quiserem conversar, e desejo uma boa semana a todos, a todas e a todos. Luciano, uma pena que a gente não vai poder marcar para jogar uma partida de jogo de tabuleiro juntos, mas quem sabe online. E quem sabe a gente jogue com Catarina aqui na rádio qualquer dia, né? Vai ser muito bom. Com certeza. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baê, Maírla Stace e João Vitor Carneiro, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99,9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.